Boa noite, irmãos. É muito bom rever vocês. Depois de 2 semanas aí de descanso, de férias, aproveitando também as férias escolares do meu caçula, mas é bom estar de volta, poder estar em comunhão com os irmãos. Eu confesso a vocês que eu sinto falta, né? Eu sou meio rato de igreja, mas é muito bom estar na casa do Senhor. Você tem a alegria de estar na casa de Deus? Ok. Você trouxe a palavra de Deus? Vamos orar antes, vamos pedir a direção de Deus. Quero compartilhar algo ao seu coração e vamos pedir que a unção do Senhor esteja sobre nós agora. Pai querido, eu te dou graças, Senhor, pela oportunidade de já estar junto com os meus irmãos aqui em tua casa. Nós, na primeira fase desse encontro, desse culto, nós te adoramos com canções, com louvores, com levantar as nossas mãos. Nós podemos, Senhor, expressar toda a gratidão, tudo aquilo que está dentro de nós, envoltos por esse amor profundo que temos por Ti, que nos leva a Te buscar e a Te adorar. Mas sabemos também que a nossa vida precisa da Tua direção, Pai. Nós precisamos da Tua palavra, que é a verdade que nos liberta, da Tua palavra que renova a nossa mente, da Tua palavra que aponta a direção, que ilumina os nossos pés e o nosso caminho, para que nós possamos, ó Deus, perceber como caminhar na vida de forma a Te agradar. Por isso, Senhor, estamos agora abrindo a Tua palavra para tirar, extrair dela aquilo que nós precisamos receber, Senhor, para edificação da nossa vida. Portanto, Senhor, Te pedimos, fala ao nosso coração, Senhor, e que saiamos daqui impactados pela Tua palavra, meu Pai, impactados pelo Teu Espírito, Senhor, que quando fala, mexe com a gente. Portanto, eu Te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, prontos, Senhor, para receber o alimento para o nosso espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, amados, faz menção de um homem em particular. Esse homem, ele passaria despercebido se não fosse por um motivo: pela oração que esse homem fez, um pedido que ele fez a Deus. Esse homem se chamava Jabez. Eu não sei se a pronúncia certa seria Jabez ou Jabes, mas vamos convencionar a forma Jabez. E eu queria pedir então que você fosse comigo ao primeiro livro de Crônicas, Velho Testamento, capítulo 4, 1 Crônicas, capítulo 4. Eu quero ler versos 9 e 10. Eu não sei se você já ouviu falar desse homem, se você já ouviu alguma pregação, provavelmente. Mas é interessante que o que chama atenção é a oração que ele faz ao Senhor. Está aqui, 1 Crônicas 4, 9. Diz assim: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o final do versículo diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A primeira coisa que chama atenção aqui nesse texto é que o significado do nome Jabez era extremamente desanimador, porque o seu nome traduzia aquele que entristece, ou aquele que causa dor. Era o significado do nome Jabez. Os nomes hebraicos, eles sempre tinham um significado, muitos deles até com referência a Deus. Por exemplo, Daniel: Deus é o meu juiz. Rafael: Deus que cura. Então, Jabez era um nome que não enaltecia Deus, não tinha um conteúdo animador, pelo contrário, era extremamente desanimador. E diz o texto que a sua mãe lhe deu esse nome por causa do grande sofrimento que ela passou na hora do parto, quando teve Jabez. Ela teve outros filhos também, mas com Jabez foi muito difícil. Não sei se foi uma gravidez complicada, se foi uma gravidez de risco, mas a verdade é que ela sofreu bastante para ter esse menino. E ela acabou colocando o nome dele, significando porque com dores o dei à luz. Imaginem, irmãos, uma criança que cresceu com esse significado no seu nome. Imagine a sua mãe ao chamá-lo: vem cá, Jabez. Seria a mesma coisa dela dizer: vem cá, infeliz. Vem cá, o que provoca dores. Ele trazia esse estigma sobre a sua vida por causa do seu nome. Ele carregava o peso de um nome que simbolizava tristeza e que simbolizava dor. Há muitas pessoas hoje que possuem até um bonito nome, como Carlos, por exemplo. Tem um bonito nome, mas ela carrega um fardo de tristeza, de sofrimento, de complexos, de traumas, porque elas têm a sensação de que parecem destinadas ao fracasso. A vida, ela olha para a vida dela e vê tudo dando errado, então ela diz: o meu destino é ser um fracassado, o meu destino é perder sempre. Pessoas que parecem acreditar que nasceram para não dar certo. Eu não sei se alguém aqui carrega esse fardo na sua vida. Você pode ter até um belo nome que foi registrado no cartório, mas de repente o seu sentimento interior é de que a sua vida nada dá certo. Onde você vê tentativas frustradas, onde você vê empreendimentos falidos, onde você tentou fazer um negócio, o negócio não deu certo, você empreendeu e não foi à frente, e às vezes a pessoa passa a acreditar de que a vida dela é uma vida fracassada. Você sabe qual foi o segredo de Jabez ter superado o estigma do seu nome? Apesar da Bíblia não falar muito dele, amados, mas o que a gente vê aqui no texto mostra que este homem era um homem de Deus. O que fez ele superar esse peso que ele carregava era o fato de que ele confiava num Deus que podia mudar a sua história. Um Deus que traria um propósito de vida nele, de forma que ele teria sucesso, ele chegaria a bom termo, porque ele confiava em Deus. O que nós percebemos aqui é que neste relato rápido sobre Jabez mostra que ele era um homem de fé e um homem de oração. Tanto que a Bíblia destaca a oração que ele fez. Observe que a Bíblia informa que ele se tornou, apesar do peso do seu nome, ele se tornou mais ilustre que os seus irmãos. Ele se tornou mais querido, mais estimado, mais respeitado, mais proeminente, mais honrado do que até mesmo os seus irmãos. Todos o conheciam como uma pessoa honrada, porque ele deu a volta por cima. Amados, sejamos pessoas de fé e de oração, porque nós iremos superar todas as adversidades, porque o Senhor nos honrará. Não podemos nos entregar a esse pensamento negativo. Devemos trazer para o nosso coração, para a nossa mente, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu lembro de Gideão, por exemplo, quando Deus o chama para libertar o povo da opressão dos midianitas, mas ele tinha uma visão negativa. Ele dizia: eu sou o menor da minha família, minha família é a menor do meu clã, quem sou eu? Mas Deus dizia para ele: vai nessa tua força, homem valente, você vai vencer os midianitas como se fossem um só homem. Mas ele não acreditava, porque ele tinha um pensamento negativo, ele tinha um pensamento de um fracassado. E Deus queria dizer e mostrar para Gideão que quando Deus age na nossa vida, até com 300 homens nós vencemos mais de 150 mil, que era o grande número dos midianitas. Então, amados, remova do seu coração e da sua mente qualquer pensamento de fracasso e tenha pensamentos de fé. Você serve a um Deus vivo, a um Deus que te destinou a ser mais do que vencedor. Nós podemos passar por momentos de derrota, por momentos difíceis, por dias maus, mas a Bíblia diz que no final das contas nós vamos vencer. Amém, queridos? Nem sempre você perder uma batalha significa que você perdeu a guerra. A guerra continua e Deus já preparou para você vitória em nome de Jesus. Então é importante nós sermos homens e mulheres de fé e de oração. Jabez, ele fez um pedido ao Senhor, uma oração simples. Você observou a oração que ele fez? Muito simples, mas uma oração com fé. Às vezes as pessoas acham que oração que funciona, oração forte, como alguns costumam dizer, é uma oração longa. Alguns acreditam que é uma oração gritada, outros acreditam que seja uma oração muito gesticulada. Não, essa oração é que é poderosa. Queridos, tudo que uma oração precisa para funcionar é fé. A Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E quando Tiago fala dessa eficácia da súplica do justo, ele está falando da oração da fé. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. É a fé que dá qualidade à oração, é a fé que faz a oração ser ouvida por Deus. Oração daquele que crê: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco, disse Jesus. Então o segredo da oração de Jabez não eram palavras retóricas muito escolhidas que viessem a impressionar. Não, ele queria impressionar Deus, e a forma de impressionar Deus não é com palavras bonitas, é com fé. É com um sentimento, com um coração que crê, que acredita, de que Deus vai fazer. Ele pode não fazer exatamente aquilo que eu estou pedindo, mas Ele vai fazer exatamente aquilo que eu preciso, aquilo que eu careço. Porque tem gente que, se Deus não responder certinho como ele pede, ele fica meio brigado com Deus, ele fica meio magoado com Deus, não é verdade? Mal ele sabe que Deus conhece muito melhor o futuro do que ele próprio. Nós só conhecemos o aqui e agora, o amanhã pertence ao Senhor. Deus sabe o que é melhor para a gente lá na frente. Por isso, queridos, às vezes Deus não responde certas orações, porque não é o momento ainda. Tem horas que Deus vai dizer sim para você, e vai realizar aquilo que você pediu imediatamente. Tem horas que Deus vai dizer não, porque aquilo não é bom para você, Ele tem coisas melhores. Às vezes Ele vai dizer apenas aguarde, espere, não é o momento ainda, é lá na frente. Por isso que a Bíblia ensina nós orarmos com perseverança, sem esmorecer. Não esmoreça na sua oração, Deus vai responder. Quando Daniel orou pedindo, colocando diante de Deus os seus propósitos, o seu povo, diz a Bíblia que 21 dias depois o anjo chegou com a resposta. Demorou 21 dias para chegar a resposta, mas quando o anjo chegou, ele disse algo interessante para Daniel. Ele disse: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você empreendeu o seu coração em buscar o Senhor, por causa das tuas orações eu vim. O que mostra, amados, que a resposta não chegou no 21º dia, chegou já desde o primeiro dia, porque ali Deus já ouviu a oração. Às vezes parece estar demorado e a gente pensa, Deus não está me ouvindo. Está sim. Desde quando você empreendeu a crer e a orar, as tuas primeiras palavras já foram ouvidas, amados, sendo que a gente tem que esperar o tempo de Deus. Amém? Não pense estar demorado. Acredite que vai chegar na hora certa. Deus não tarda. Deus nunca chega atrasado. Tem respostas que às vezes, se chegar agora, vai te fazer feliz, mas se chegar depois, pode te fazer muito mais feliz ainda. Então nós temos é que crer, nós temos que acreditar. Eu creio que você também está aqui. Como quinta-feira, nós temos sempre esta taça com muitos pedidos. Você trouxe o seu pedido. Se você não colocou aqui, você tem o seu pedido no seu coração, na sua mente, e nós vamos hoje pedir ao Senhor. Vamos colocar em oração e fé os nossos pedidos, como Jabez fez. Porque a oração de Jabez, você pode observar aqui que ele fez 5 pedidos ao Senhor na sua oração. Primeiro pedido, ele disse: Senhor, que tu me abençoes. Foi a primeira oração, o primeiro pedido que ele fez. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, sê favorável a mim. Senhor, faça coisas boas na minha vida, me ajude, me faça feliz, Senhor. Porque a palavra bênção ou abençoar, e aqui ele está pedindo para Deus o abençoar, a palavra hebraica é beraka, e ele tem uma conotação de felicidade. Só que o sentido hebraico é muito mais extenso do que simplesmente ser feliz, ou se sentir feliz, ou se sentir satisfeito. Na verdade, esse termo, ele tem um sentido em dizer que Deus lhe conceda poder para alcançar a prosperidade, a longevidade, a fecundidade, a obter sucesso e ter muitos frutos. E às vezes nós, por termos esse certo receio com respeito à teologia da prosperidade, tudo que vem a falar de prosperidade e sucesso, a gente tem uma certa aversão: não, isso aí é perigoso. A Bíblia diz que Deus faz os seus filhos prosperarem. Deus ensina Josué dizendo que se ele ouvir a voz do Senhor, obedecer a tudo que Deus ordena, ele seria bem sucedido. O que é ser bem sucedido? É ter sucesso. É que a gente imagina que ser sucesso é ser rico, é tornar-se celebridade, é atrair os holofotes. Não, amados, prosperidade de Deus não é a prosperidade do mundo. A prosperidade de Deus satisfaz o coração, satisfaz a alma. Você pode até não ter muito dinheiro, mas você pode ser próspero, você pode ser feliz, você pode viver contente em toda e qualquer situação. Isso é prosperidade. E você vê a mão do Senhor agindo na sua vida, te abençoando, isso é prosperidade, isso é sucesso. Sucesso para mim é experimentar as promessas de Deus. Viver a realidade das promessas de Deus é que faz uma pessoa ter sucesso, porque Deus só tem promessas maravilhosas. Mas sabemos que as promessas de Deus estão vinculadas aos mandamentos do Senhor, à obediência a Deus. Por isso, amados, o segredo de uma vida de bênçãos não é apenas pedir me abençoe, mas é ter um coração disposto a obedecer a Deus. A obedecer aquilo que agrada a Deus, que faz Deus sorrir. Quando você agrada a Deus, Deus se agrada em te abençoar. A própria Bíblia diz que quando eu me agrado do Senhor, Ele satisfaz os desejos do meu coração. Imagina se eu também agrado a Deus. O que Deus pode fazer na vida de alguém que abre mão da sua vontade e abraça a vontade do Senhor? Deus vai levar para o seu propósito. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então Jabez, entendendo que é bênção do Senhor, ele pediu: Senhor, me abençoe, traga sobre a minha vida o teu cuidado. Amados, tudo que nós venhamos a receber, tudo que nós venhamos a conquistar, sem bênção não é pleno, não é pleno. Dinheiro sem bênção não é pleno, trabalho sem bênção não é pleno, ministério sem bênção não é pleno, bens e patrimônio sem bênção de Deus não vale nada. Tem muita gente aí com muito dinheiro no bolso, uma conta bancária recheada, mas são infelizes. Muitos diriam: eu dou tudo o que eu tenho para ter um pouquinho de paz, porque não tenho. E nós temos a paz de Cristo, olha que coisa preciosa. E às vezes reclamamos porque não temos muito dinheiro. Mas quando você tem a bênção do Senhor, até o pouco se torna muito. Não me pergunte por quê, isso é mistério de Deus. Porque o conceito de bênção, amados, é um conceito de multiplicação, porque Deus é um Deus abundante. Deus não é um Deus de ninharia, Deus não é um Deus de conta-gotas, Deus é um Deus que abre as comportas do céu e derrama a bênção sem medida. Esse é o nosso Deus. O que nós precisamos é estar sempre prontos a obedecer ao Senhor, e com certeza Deus estará realizando os desejos do nosso coração, não os desejos mesquinhos, não os desejos egoístas, não os pedidos errados, porque às vezes a gente pede e não recebe porque pedimos mal, pedimos para esbanjar nos nossos prazeres. O que nós precisamos pedir é que Deus realize a vontade dele na nossa vida, e assim Deus vai trabalhando no nosso viver. Deus quer te abençoar, amém? Deus quer te abençoar. Segundo pedido que ele faz, que me alargues as fronteiras, as terras. Senhor, me alargue as fronteiras. Ele está pedindo a prosperidade de Deus, ele está pedindo o progresso para a sua vida, ele está pedindo a Deus para ele ir mais longe. Ele não queria se acomodar, ele não queria estar na sua zona de conforto, ele queria que Deus pudesse levá-lo avante. Ele sabia que Deus tinha algo maior para a vida dele. Ele pediu: Senhor, me alargue as fronteiras, porque, amados, não há limite para o que Deus possa fazer na nossa vida, não há limite. Deus sempre faz infinitamente mais. Você pode repetir isso? Deus faz infinitamente mais, é o que diz a palavra, mais do que a gente pensa, até mais do que a gente pede, porque Deus surpreende, Deus vai além. E ele, nesta visão de fé, ele pediu: Senhor, me alargue as terras. Vamos pedir ao Senhor nesta noite. Quem sabe há pessoas aqui precisando que Deus te ajude a alargar as terras da sua vida espiritual, de você ter uma vida mais comprometida, mais envolvida, mais íntima do Senhor. E sabe, há pessoas aqui que veem outros adorando, chorando na presença de Deus e dizem: eu queria ser assim, e por que não tem sido? Peça ao Senhor: Senhor, alargue as fronteiras da minha vida espiritual, eu quero mais intimidade, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o teu abraço, o teu aconchego, o teu amor. E Deus não vai negar isso a ninguém, que o busca: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez hajam pessoas precisando que Deus alargue as terras dos seus relacionamentos. De repente você se sente uma pessoa solitária, uma pessoa tímida, uma pessoa com dificuldade de se relacionar. Peça ao Senhor: Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu quero alargar essas terras, me ajuda. Coloque pessoas sinceras perto de mim, coloque pessoas, amigos verdadeiros, amém? E Deus nos ajuda, amados. Talvez alguns precisem alargar as terras da compreensão, da harmonia, da amizade na família. Quem sabe você hoje não consegue viver uma realidade familiar que você gostaria, mas peça ao Senhor, coloque a sua casa diante do Senhor e peça: Senhor, que o meu lar seja diferente nos relacionamentos, tira toda a frieza, tira toda a insensibilidade, tire toda a indiferença, tire todo o egoísmo, todo o orgulho. E às vezes, quando a gente pede isso, a gente tem que pedir até de nós mesmos, não é? Porque a gente sempre pede para o outro mudar, e muitas das vezes nós também precisamos. Mas isso é alargar as terras. Alguns talvez precisam alargar as terras da vida profissional. Peça ao Senhor. Quem sabe você sonha com a sua carreira, de progredir, de ter sucesso no seu trabalho profissional. Peça ao Senhor. A Bíblia enaltece o trabalho, amados. Não há pecado nenhum em pedir que você seja abençoado no seu trabalho. Agora, o preguiçoso não precisa nem pedir a Deus, que Deus já vai dizer: vai ter com a formiga, vai aprender, vai buscar um formigueiro, veja como é que elas trabalham, como é que elas ralam, como é que elas ajuntam. Aí depois você vem orar para eu te abençoar, não é assim? Agora, se você tem uma carreira profissional, quem sabe você tem sonhos, apesar de estarmos vivendo num momento complicado de emprego, talvez hajam pessoas aqui desempregadas, vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero alargar as minhas fronteiras profissionais. Como também, quem sabe, alguém precisa alargar as fronteiras da saúde física, da saúde emocional. Você está vivendo certos conflitos interiores, enfermidades constantes e regulares. Peça ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, que a minha fé seja alargada, que as fronteiras da minha fé não sejam apenas desse tamanho de uma semente de mostarda, apesar de uma fé dessa qualidade já funciona dessa, disse Jesus, capaz de até remover montes. Mas peço ao Senhor: Senhor, a minha fé tem sentido que tem sido uma fé pequena. Todos nós temos fé, mas às vezes ela está pequena. Peça, Senhor, alarga. E amados, como Deus atendeu os pedidos de Jabez, eu creio que Deus também pode atender os nossos pedidos. Terceiro pedido que ele fez ao Senhor: que seja comigo a tua mão. É interessante que algumas vezes, eu contei pelo menos numa das versões da Bíblia, cerca de 9 vezes a Bíblia falando da mão poderosa e do braço estendido do Senhor. Sempre quando esse termo você encontra na Bíblia, você vê Deus agindo com poder. Deus atuando em favor do seu povo, ou Deus atuando contra os inimigos do povo de Deus. Porque a mão direita de Deus fala de poder, de autoridade, de soberania. E a mão do Senhor é a mão que salva. A mão do Senhor é a mão que liberta, é a mão que protege, é a mão que ampara, é a mão que também disciplina. É a mão que conforta, é a mão que abre portas, é a mão que também fecha portas. Aquele que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas há momentos que Deus também fecha portas. E às vezes a gente tenta arrombar. Não tente arrombar, não. Se Deus fechou, é porque é para ficar. É a melhor coisa. É a mão do Senhor atuando, é a mão que leva a gente no caminho da vontade do Senhor. Eu vejo Neemias, por exemplo, agradecendo a Deus e dizendo que tudo aquilo que ele estava conseguindo ter sucesso no seu propósito de reconstruir os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, apesar das oposições, das lutas, das dificuldades, mas ele disse: a boa mão do Senhor está comigo. É isso que importa, amados. É a boa mão do Senhor estando conosco, porque esta mão é poderosa. O braço estendido de Deus nos guarda, nos protege, nos guia. O diabo não pode te tocar, porque você está debaixo do cuidado da mão do Senhor. O diabo não pode remover esta mão. A boa mão do Senhor está conosco. Você crê nisso? Você pode dizer isso para a sua própria vida? A boa mão do Senhor está comigo. Você pode profetizar isso para o seu irmão? A boa mão do Senhor está com você. Está com você. Você está em boas mãos, meu irmão. Nós não estamos nas mãos das circunstâncias. Nós não estamos nas mãos de Brasília. Nós estamos nas mãos do Senhor. E nós estamos seguros e bem protegidos. Que seja comigo a tua mão. Ele sabia que ele não podia caminhar sozinho, que ele não podia se aventurar, que ele não podia atravessar a rua perigosa da vida sem estar com a boa mão do Senhor com ele. Que esteja comigo a tua mão. Quarto pedido que ele faz ao Senhor: que me preserves do mal. Ele sabia, como nós também sabemos, que vivemos num mundo mau. O mundo jaz em quem? No maligno. E do maligno não vem coisa boa. Nós vivemos num mundo mau, às vezes cruzamos com pessoas más, às vezes até mesmo atravessamos dias maus, porque a Bíblia fala do dia mau. A Bíblia diz que o mal anda em derredor, rugindo como leão, fazendo menção a Satanás. Nós vivemos cercado do mal, mas amados, nós temos o Senhor que nos livra, o Senhor que nos guarda. Por isso Jabez pediu: Senhor, que me preserves do mal. O mal ele pode até atacar, o mal até pode se levantar contra a nossa vida, mas o mal não pode prevalecer e não pode vencer aquele que tem a sua vida em Cristo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vejo às vezes alguns crentes que se apavoram, deixam a sua fé ser comprometida porque alegam: não, o diabo está se levantando, pastor. Às vezes ele se levanta. Às vezes nós é que damos o impulso para ele se levantar, que nem 100% é culpa do diabo. Às vezes nós também, a nossa carne, as nossas decisões erradas também trazem as consequências, os resultados ruins para a nossa vida, mas algumas vezes o diabo se levanta, ele se ergue contra nós, a oposição vem, amados, mas nós não precisamos temer o mal. Por isso é importante sempre nós orarmos: Senhor, me preserva do mal, guarda a minha casa, guarda os meus filhos. Eu não tenho como proteger os meus filhos. Quando eles estão ali dentro de casa, mais ou menos eu posso proteger. Mesmo assim, ainda corre o risco de um se queimar lá no fogão, né? De um escorregar e bater com a cabeça. Eu não posso seguir os meus filhos na rua protegendo dos assaltantes, eu não tenho essa capacidade. Mas o que eu posso fazer é pedir: Senhor, preserva os meus filhos de todo mal. Eu acredito, amados, que quando a gente intercede por outros, pedindo que Deus guarde do mal, Deus guarda. E uma das razões é que eu vejo tantos testemunhos de pessoas que dizem que de repente foram incomodados por Deus, veio o nome de alguém na mente, e ela começou a pedir e a orar para aquela pessoa, e depois soube que houve um livramento. Aquela pessoa contou de algo que Deus fez, que ela livrou de um perigo, de um mal. Então é porque Deus está preocupado. Eu sou de uma família de 7 filhos. Eu perdi uma irmã mais nova de câncer. Eu tenho 2 mais novos do que eu e 3 mais velhos. Os 3 mais velhos, todos os 3 tiveram moto. Todos os 3 se acidentaram com a moto. E todos os 3 ainda estão vivos. Porque a minha mãe, todas as noites, de joelhos, orava: Senhor, protege os meus filhos, guarda os meus filhos. E Deus usou até os acidentes para eles abandonarem as motos. Hoje só dirigem automóvel. Mas porque a minha mãe estava orando: preserva os meus filhos. E Deus atende a oração do justo. Deus atende a oração da mãe. Oração de mãe é forte. Oração de mãe é forte. Porque tem intensidade, né? E por isso eu louvo a Deus pelo ministério Desperta Débora. Mulheres que estão orando. Eu creio que Deus está preservando muitos jovens, muitos filhos, sejam eles de sangue ou não. Deus está preservando, porque Deus atende, amados. O mal não pode prevalecer, até porque Deus nos deu uma autoridade espiritual. Deus nos deu um nome que está acima de todo nome. Deus nos deu o nome mais poderoso do universo. Diante desse nome, todo o joelho um dia há de se dobrar. Todo o joelho há de se dobrar. Nós temos o nome de Jesus. Por isso a Bíblia diz: tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Nós temos esta autoridade para repreender todo o mal. E não tem como, Satanás não aguenta o poder do nome de Jesus, amados. Até hoje eu não vi nenhum demônio que não tenha saído de uma pessoa possessa quando o nome de Jesus foi usado. Não vi um até hoje. Talvez se tentasse expulsar no nome de Paulo, no nome de qualquer outra pessoa, continuaria. Mas sempre que você usa o nome de Jesus, não tem como. O poder não pode triunfar, o poder do mal não pode triunfar sobre o poder do nome de Jesus. E esse nome está conosco. Amém? Use esse nome. Tem muito crente por aí usando o nome do Senhor em vão. Só Jesus na causa, sabe, está usando errado o nome de Jesus. O nome de Jesus não é para isso. A Regina Duarte, anos atrás, tinha uma novela que ela dizia: o sangue de Jesus tem poder. Tem muita gente que usa quase que como um misticismo, como um amuleto. Não é assim que funciona. É quando você usa com a fé em Jesus, de que esse poder, esse nome é poderoso, não tem como o mal prevalecer, meus irmãos. Em último lugar, o último pedido que ele fez, ele disse: que não me sobrevenha aflição. Amados, ninguém está livre da aflição. Essa oração não faz com que você agora só tenha vida boa, que você nunca mais chore, que você nunca mais passe por momentos de dor, porque senão nós teríamos que ir para a glória. Se você está pedindo: Senhor, eu não quero mais ter aflição, Deus vai dizer: então eu vou ter que trazer você para perto de mim. Porque enquanto estamos no mundo, Jesus disse: no mundo passais por aflições. Então, para não ter aflição nesse mundo, nós teríamos que pedir a Deus ou para não termos sentimentos nenhum, ou para sermos super, hiper crentes inabaláveis, ou então pedir para morrer. Alguém aqui quer pedir para morrer? Para ir para o céu agora? Então a gente já descarta isso. Então teríamos que pedir a Deus ou para ter sangue de barata, ou para sermos hiper, super crentes inabaláveis. Só que eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Qual que você quer ouvir primeiro? Eu vou primeiro dizer a má notícia. Primeira má notícia é que Papai Noel não existe. Desculpe se você ainda acreditava. Desculpe as crianças que estejam aqui na igreja. Mas Papai Noel não existe. Da mesma forma que Papai Noel não existe, também não existe hiper, super crente inabalável. Não existe. Mas eu também tenho uma boa notícia para você. Assim como não existe Papai Noel, porém existe um Deus Pai. Um Deus Pai que está conosco na aflição. Ele está conosco na aflição. No mundo passais por aflições. Todos nós aqui passamos por aflições. A diferença é que não passamos sozinhos. Nós temos um Pai a quem recorrer. Nós temos um Deus a quem recorrer. E foi o que Jabez fez: Senhor, mesmo que eu passe por aflições, que Tu estejas comigo, porque eu vou superar. Aflições, quando você passa com Deus, amados, é apenas um momento. A Bíblia chama de breve e momentânea tribulação, porque todo aquele que confia no Senhor vence. E mais, você não passa pela aflição e é destruído. Você não passa pela aflição e sai dele cheio de sequela. Você sai restaurado. Você sai não crente, hiper, super, inabalável. Mas você sai com uma fé inabalável. Isso sim, a sua fé é provada. A sua fé é fortalecida. Porque você confiou no Senhor. Não tem como evitar as aflições. Mas tem como ter bom ânimo. Tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. O que Jabez estava pedindo é, dizendo: Senhor, não deixe que a minha alma esteja mergulhada, esteja se afogando em aflição, não deixe o meu coração ser prisioneiro do sofrimento, Senhor. É o que ele pediu a Deus. E que bom que a Bíblia diz para mim e para você, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Essa é a diferença de quem passa pelas aflições com Deus ao seu lado, confiando no Senhor. Amados, nós podemos até passar pelo dia mau, mas a Bíblia diz que depois de ter desvencido tudo, que bom que a Bíblia diz isso. Paulo, quando ele fala do dia mau, ele não diz apenas que você vai passar pelo dia mau, mas ele diz que depois você vai vencer tudo. Essa é a garantia bíblica. Para você não desistir, para você não se entregar, para você não deixar a sua fé ser abalada, ser atingida, ser sufocada, confia no Senhor. E depois desses 5 pedidos, diz a Bíblia que Deus atendeu a oração de Jabez. Deus respondeu a oração dele. Vamos crer que o Senhor pode fazer o mesmo conosco? Vamos, amados. Deus atendeu aos pedidos de Jabez. Vamos crer que Ele também atenderá aos nossos. É o que nós vamos fazer agora. Nós temos ainda 9 minutinhos para terminar o culto. E não, como eu falei, não precisamos de orações longas, gritadas, orações que julgamos ser fortes. Nós precisamos apenas orar com fé. E se você tem fé, não importa, ah, pastor, a minha fé é muito pequena ainda. Use a medida de fé que Deus te deu agora. E vamos orar. Vamos pedir ao Senhor. Depois, no final, nós vamos orar por esses pedidos aqui específicos. Mas eu quero orar agora por você. Por você que está precisando que Deus faça algo na sua vida. Por você que não teve a oportunidade de colocar o seu pedido aqui, mas você tem um pedido aqui, na sua alma, no seu coração. E que você, ao ouvir essa palavra, você sente a sua fé receber uma injeção de ânimo e dizendo: não, eu vou perseverar, eu vou acreditar. Deus fez com Jabez, e se foi mencionado aqui na palavra, porque Deus quer mostrar para mim e para você, que ainda hoje, Ele pode fazer o mesmo na vida daquele que crê, na vida daquele que confia no Senhor. Não importa como foi o seu passado, não importa se você tem algum estigma sobre a sua vida, se você tem sentido no seu coração que parece que a sua vida nada vai dar certo, hoje é dia de você botar isso por terra, de você pisar em cima e você abraçar a promessa de Deus para a sua vida. Não fique com apenas o que o seu coração está dizendo, o coração é enganoso, mas fique com o que Deus está te dizendo. Traga isso para o teu coração e deixe que essa voz de Deus guie os teus passos, porque você não vai olhar para trás, você não vai esmorecer, mas todos os dias você vai acordar e dizer: obrigado, Senhor, porque eu vou enfrentar mais um dia com as lutas que elas me aguardam, mas eu tenho certeza que Tu estarás comigo, e eu vou chegar ao final do dia te agradecendo pelas vitórias. É nessa fé que a gente precisa viver. O justo viverá pela fé. Se você escolher viver pelo medo, não vai dar certo. Se você escolher viver pelos sentimentos, você vai viver de altos e baixos. Mas se você resolve viver pela fé, você vai viver de cabeça erguida e confiando no Senhor, dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quais são as suas carências, quais têm sido os dramas da tua alma, do teu coração, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus está aqui entre nós. Ele conhece todos os pormenores do teu coração, da tua alma, muito mais do que você mesmo. Porque Ele não conhece só o problema, Ele conhece a solução, Ele conhece a resposta, Ele conhece a saída. Eu queria pedir que você, que está precisando de um toque de Deus, que Deus venha sobre você, que Deus responda ao seu clamor. Coloque a mão sobre o seu coração. Apenas use a sua fé. Eu vou daqui a pouco orar, daqui a um minutinho eu vou orar, mas eu queria que você agora fizesse a sua oração. Você ouviu a oração do Jabez, deixe Deus ouvir agora a oração do Antônio, a oração da Maria, do João. Deixe Deus ouvir a sua oração. Fale com Ele agora, em nome de Jesus.